Lordes, Snake. Pura porrada. Sua festa está completa. Indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto. Falantes Snake. Apoio, um fã de som automotivo.